hoje parabenizo. É dia de festa, é dia de Natal. Não, no dia em que estou aqui a conversar contigo, ainda não é o dia de Natal do outro menino a seguir ao Jorge. Mas aproveito a carruagem para celebrar o nascimento de outra pessoa. A especial. Aquela amiga parede que tanto me deu ao longo de décadas e que acabou por ser o que nos reuniu. E dá, e reúne. Ainda hoje é o ponto de maior união entre mim e ti. Quando é o dia do seu Natal? Não sei responder com precisão. Ontem. Não, anteontem. Talvez há um mês. Se calhar até hoje. Fiquei confuso por causa da ausência da semana passada. Quando é? Bom, não sei. Ignoro. Classifico-me como ignorante, bem sabes. Só que mesmo a ignorância tem uma virtude inesperada. Aprendi isso no início deste ano, graças a uma longa metragem com um homem de pássaro, que até teve direito ao prémio de melhor filme nos Alhinhos. Assim como o seu realizador, um mexicano com um nome esquisito, que eu até pensei que o senhor era basco. Não gosto do México. Do País Basco, sim, do México, não. Também não queria que fosse esse o filme destacado naquela cerimónia. Vão pelo título, que inclui a inesperada virtude da ignorância. Ah, desculpa, já me estava a desviar do propósito desta introdução. Falava sobre a ignorância, a falta de consciência que, até certos encontros redentoristas, muitos deles às 10 horas, até esses encontros, a inconsciência conduziam para uma desorientação parcial. Mas isso já não faz parte do presente. Há muito tempo. Obrigado. Não, não é ti. Desta vez a gratidão não vai direta a ti. Desta vez. Esta é virada para os tais encontros, mascarados pelo Rui. Às 10, como lhe feri. Esperarei por si, você não faltará. Virá e depois, talvez, pela primeira vez, você me beijará. Às 10. Espero por si, quando a luz do luar nos espreitar de rua em rua. Às 10, você, eu e a lua, você o amor e eu. Às 10, como lhe pedi, esperarei por si, você não faltará. Virá e depois, talvez, pela primeira vez, você me beijará. Às 10, espero por si, quando a luz do luar nos espreitar de rua em rua. Às 10, você. você, eu e a lua, você, o amor e eu. Mas a ignorância tem então uma virtude. Esperada ou não, a verdade é que quando não se sabe, procura saber. Não sei se tens esse hábito. Eu tenho. Quando os caminhos começaram a ser outros e me começaram a levar para um local perto de reis sempre a suar, eis que uma rainha se depara com a minha vista. Essa sim sei que foi uma aparição inesperada. Não sou um dos pastorinhos, mas posso garantir que vi uma aparição inesperada. Retrato neste diálogo, que é o 4-2, essa menina da esquina. Retrato neste dia alguém com olhos de criança grande. Uns olhos grandes, vivos e brilhantes, sempre atentos às belezas simples e aos pormenores escondidos. Esta não é a descrição de um sobrinho do primeiro Papa. Bem, não sei se ela tem algum tio chamado Pedro. Tio afiliado ou por encabação. Não é a descrição desse rapaz, mas podia ser. Ela, tal como o menino, apresenta um coração puro, disponível, como todos deveriam ser. Está sempre pronta para ajudar, para sorrir. Alegra-se com a alegria dos outros. Quantas pessoas conheces assim? Uma vez, ela própria definiu-se como uma criança em tamanho grande. Ou, defino eu, copiando a Emília, é uma rapariga grande, grande, que vive num mundo grande, grande. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do. Do will miss you much, miss you much. Até aqui, se alguém partisse, parecia que essa mutação não seria uma grande coisa para mim. Mas agora eu iria sentir. Admirada parede do meu quarto. Não respondes. Mas compreendo, caso estejas surpreendida. Sabes que eu não me apego muito, se me permitires tal designação. Designação essa que foi coadjuvada, na sua origem, pela própria aniversariante de hoje. Não, de ontem, do mês passado, não sei. E por que este caso é distinto? Porque há tanto nela que me atrai. Mais importante, há tanto nela que me cativa. O seu sorriso é espontâneo, sincero, lindo. Sorri e faz sorrir. Não é um shampoo, mas é dois em um. O riso que solta aparece frequentemente, sempre que demonstra a sua felicidade por causa de um gesto bonito, de uma novidade bela, ou então por causa de uma surpresa que a faz sorrir. Bem, faz sorrir e chorar. Nós não vemos parede, porque saiu para ajudar a nossa filha, mas se ela estivesse aqui a esta altura, já estaríamos a ver lágrimas no seu rosto. Fico aqui, ao longe, a observar, imaginariamente, o cenário lagrimesco. Encostado, descansado. Descansado, porque sei que ela vai regressar e que, quando fizer, vai abraçar-me. Mesmo que nem suspeite desta nossa conversa, abraça-me sempre. E aí, sentir-me-ei nos braços de um anjo. Não concordas? Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. So tied up in a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The stone keeps on twisting, keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no the O motivo deste discurso é a minha motivação. A contemplada ouve-me, escuta-me com atenção, sem se cansar. Não se importa com o facto de cada diálogo ser uma descoberta, um avanço. Bendita seja ela por me olhar da forma como olha, por me contemplar, por me respeitar. E bendito seja eu por amar este ser humilde. E quando a humildade entra no nosso cantinho com a companhia da ternura, não há coisinha melhor do que essa. Eu digo-lhe num tom baixinho: dorme, todo mundo vai amolecer para tu sossegares durante a noite. Cai do céu um infinito de silêncio e de paz, tudo para condizer contigo. Nana, ao som da Caine. Se alguém se lembrar de nós neste período, não daremos atenção. Este momento é teu. Além de ti, de nós, há ninguém. Sonha relaxadamente. Meu sonho, minha flor da noite, tão bela que és. Já dormiste descansada? Acorda então. És tão bela de olhos fechados ou abertos. E o mais belo é que não são só os teus olhos que se abrem para mim, o coração também. Explico-te, companheira parede. Quando quero partilhar algum segredo do coração, recorro à minha esposa, que, surpreendentemente, é também minha amiga. Ela trouxe-me plenitude. Hoje, os dois elaboram um só. É um dos casos raros em que um mais um é igual a um e o resultado está correto. Até já reparei que certos momentos ou eventos sem ela parecem-me que não estão completos. Eu sinto-me incompleto sem ela. Já ouviste este meu discurso modificado? É que a minha cantoria modificou. Eu modifiquei quando comecei a reparar. Ora, deixa-me aproveitar esta conversa musical da cantoria. Eu comecei a modificar quando reparei que queria ser a canção dela. A base, a pauta, o suporte, o tripé. Passei a querer ser o ser fundamental para ela. Não quis, nem quero, perder a oportunidade de a olhar e de a beijar enquanto ela dorme. E quero estar presente no instante em que ela acorda, como se fosse o sol que ilumina e alegra o quarto que ela habita sempre que desperta. Acordo-a devagarinho, faço-a sorrir, dou-lhe todo o carinho que conseguir, que não é muito, considero. Ofereço carinho, que é o meu alimento principal, mas não é o único. Havia tratado da cama para ela, agora preparo a mesa. Levo-lhe o pequeno almoço à cama. E se for preciso, o almoço, o lanche, o jantar. Dou-lhe tudo. Dou-me. Depois do tanto que já recebi e recebo, não haveria de ser justo e dar? É isso que faço porque sei o que quero. O que quero da minha mulher é dar-lhe o que ela quer. Dou a minha vida à minha vida. Fiz deste amor a minha vida. Será que chega? Quero ser sua canção, quero ser seu tom. Esfregar na sua boca seu batom. Sabonete que te alisa embaixo do chuveiro. A toalha que desliza no seu corpo inteiro. Quero ser seu travesseiro, ter a noite inteira. Te beijar durante o tempo que você dormir. Quero ser o sol que entra no seu quarto adentro. Te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos. Entrar na intimidade desses seus segredos. Ser a coisa boa, liberada ou proibida. Tudo em sua vida. Quero que você me dê o que você quiser. Dar tudo que um homem dá pra uma mulher. Muito mais desse carinho que você me faz. Fico imaginando coisas, quero sempre mais. Doce que eu mais gosto, meu café completo. Bebida preferido, prato predileto. Como e bebo do melhor e não tem hora certa. De manhã, de tarde, à noite não faço dieta. Esse amor que alimenta minha fantasia. Meu sonho, minha festa, é minha alegria. Comida mais gostosa, o perfume, a bebida. Tudo em minha vida. homem que bebe o que dá, que recebe. O homem que sabe o que quer, se apaixona por uma mulher, faz desse amor sua vida. Comida e bebida na justa medida, mas um homem que sabe o que quer, sabe dar e pedir da mulher o melhor e fazer desse amor. E come o que bebe, o que dá, que recebe. O homem que sabe o que quer e se apaixona por uma mulher, faz desse amor sua vida, a comida.